Solo, Salvador 4209, tá com o BLB de 93, tá pelo menos 0255, atendendo o Galeão pro táxi. Tan 3305, gate 7, pushback e acionamento. Tan 3305, autorizado pushback, chama para táxi. Para 3305. Azul 4209, poderia confirmar pessoas a bordo, por favor? 93. Ciente, autorizado táxi via Índia, reporta um ponto de esperadão no zero, pronto. Livre na Índia, 4209. O Sané 6224, no Salo Zona 3 de Motemi, escuta, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Livrando da sua escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. Estou em Salvador, 4209, ponto de espera da 10. Azul 4209, autorizado AIE, mantém cabeceira 10. Alinha e mantém na 10 4209. Azul 4209, autorizado decolagem, pistão no 0. Vento 140 graus 052. Gente, livre decolagem na 10 4209. Salvador, TAN 3305, estacionado, tem 73 a bordo, 3 horas e 30 minutos, alterna Natal, instruções táxi. TAN 3305, autorizado táxi via Pátio Índia, reporte no ponto de esperado no zero, pronto. Pátio Índia, reporte no ponto de esperado no zero, pronto, TAN 3305. Azul 4209, decolado 15, chame controle 120 decimal 8. 1208, boa noite, 4209. Controle Salvador, uma boa noite, azul 4209, da El Mickey Amsterdam. 209, boa noite, contato radar. Uba 3 aqui 0 após 2000, direto mesmo. 380, confirme a posse. Pode cruzar 2000 pés direto mesmo. 2000 pés, lenda 4209. 7 da Juliette, Oxalé 6224. Oxalé 6224, fique atento, Airbus 320 da TAM, no teste, após a passagem do mesmo autorizado, ingressar na Juliette, posição 01. Gente, atento ao TAM, após a passagem do mesmo ingresso, fazia a Juliette a ponte 01, Oxalé 6224. TAM 3305 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 04 nós. Alinhe e decola, pista 10, TAM 3305. TAM 3305 decola 220, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa noite, TAM 3305, graças. Controle Salvador, boa noite, TAM 3305. 305, boa noite, contato radar, 330, perfil Puka. 330 no perfil da Puka, tá? 3305. Uma possibilidade de coordenar o Romeo Fox 018. Aguarde. Azul 4209, cima rede, cima 251. 251-4209. 3305, está autorizado, número de 2. Romeu, Fox 018, grato, 3305. Tá no 2002, tem a Alfa. Autorização Guarulhos 240. Pronto, cópia, Gol 1074. Pronto. Gol 1074, autorizado Guarulhos, nível de voo 240, via peso 121. Pistão 90, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5173. E aciona a identificação direto do na 2014, reporte localizador. Oi, Salvador, boa noite, total 9908 para cópia Guarulhos. Pronto, cópia total 9908. Total 9908, autorizado Guarulhos, nível de voo 320. Pistão no zero, curva direita. Saída Arbor, Elefa, após Elefa, direto Cebit, após conforme rota do plano. Controle 120, decimal 8, transponder 5407. Autorizado 320 para Guarulhos, pistão 10, direita após, saída Arbor, Elefa, Cebit. 1208, controle 5407, transponder total 9908. Total 9908, cotejamento correto, estamos prontos para possível acionamento. Chamará, pronto, total 9908. Thank you. Torre Salvador, o Rio 1932, com 4 a bordo, altera Guarulhos, 6 horas de autonomia, pronto para o caminho. Rio 5972, autorizado táxi, via Pátio Índia, ponto de espera do Almozaro, chame Torre. Copie a frequência no Torre. Okay. Rio 5972, mantenha essa frequência, estamos prontos para a decolagem. Alfa, chame Torre 18, desse homem a dúzia. Salvador está passando o Oscar Zulu Alfa. Prossiga, Oscar Zulu Alfa. E Salvador para Recife, está pronto para a copa. Oscar Zulu Alfa, autorizado Recife, nível de voo 090. Pistão no zero, curva esquerda. Saída Conde, controle 120.8, transponder 0267. Decolo 10, com curva esquerda, saída Conde, controle 1208. Oscar do Alfa, transponder será 0267. 0267, Oscar do Alfa. Oscar do Alfa, chame pronto para acionamento. Good night, this is Pacio in front. Oscar Zulu Alfa, livre sinal, chame para táxi. Já partido em Paul, Salvador. Obrigado. 2010, Daniel, na parte, para dar autorizado, para entrar em 1907. Decolagem, Oscar Zulu Alfa, livre sinal, chame pronto para táxi. Quem é o seu táxi, Oscar Zulu Alfa? Europa 08, fall, go ahead. This is Europa 08, fall. Go ahead, Europa 084. Yes, we'll be ready in 10 minutes from now. Europa 084, roger, report, be ready for startup. We report, we're ready for startup, Europa 084. Salvador, gol 1074, para o feedback e acionamento. Gol 1074, livre e acionar, chama pronto para táxi. Chama para táxi, 1074. Salvador, web 5716, está estabilizado. 7162, bom pouso. 186, web 5716, obrigado, boa. Partido 84, we're ready for startup push. Drop 084 cleared, startup report ready for taxi. Here for startup and call you back before taxi Europa 084. Torre Salvador, boa noite, web 5716, está estabilizado no ILS, 2 milhas para o externo. Web 5716, boa noite, check 3 autorizado pouso na 110, vento 120 graus 062. Afirmativo, agora full ILS, baixado e travado, 5716, livre pouso. Rio 5972, decolar 237, semicontrole 120, décima 8. 120. Salvador, muito boa noite, Xané 6224. Prossiga, Xané 6224. Paciente da informação Bravo, posição 01 para a cópia Aracaju e o de voo 247. Exato, Leda. Estão no zero, curva esquerda, saída Puca, jama após jama, direto Aracaju. Controle 120, decima 8, transponder 5404. Gente autorizado Aracaju, nível de voo 190, decolando cabeceirão 90 com curva esquerda na saída Puca, transição jama após direto Aracaju. Controle 120, decima 80, transponder 5404, cidade 224. O Sané 6224, cotejamento correto, chame o plano para pushback acionamento. Gente, 6224. Torre 5716, tem livre pouso, confirma. Web 5716, autorizado pouso na 110. Autorizado, 5716, obrigado. Oscar Julão, acionado, 2 a bordo, autonomia de 0630, alterna material, próximo ao ataque. Oscar Azul, Alfa, autorizado táxi até a saída do pátio 3, mantém a posição. Autorizado táxi até a saída do pátio 3. Para a torre do noite, 62, bom pouso. Boa noite, 62, seja um certo, obrigado, boa noite. Para acionamento da posição, posterior push. Total 9908, autorizado acionamento, chame pronto para o pushback. Chamada para o pushback, total. Objeto 57 nomeia no salas 40, mantém-me escuta. Livre direito, autorizado táxi via Alfa, quilo, pátio 3, posição 05. Mantendo a sua escuta, Alfa, quilo, pátio 3, para posição 5, 57 nomeia, obrigado. Senhor Salvador, muito boa noite, TAN 31, 978, final, baixado e travado na 10. TAN 3178, vento 120 graus, 05 nós, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na 10, TAN 3178. Salvador, gol 1074, tem 71 a bordo, 31.